Chegamos agora para o nosso segundo bloco, onde vamos falar da etapa da Truck Series que aconteceu em Bowmanville, no Canadá, no Mossport, ou Canadian Tire Motorsports Park. Pouca falada da corrida, porque quem pôde acompanhar aí sabe como é que foi, né? Como eu tinha dito na primeira gravação que nós fizemos, que a prova foi louca, né? Então já O pau vou. foi. Foi insana que foi a corrida. Vamos pedir então para o Léo dar os destaques dele, depois o Hélio, e aí depois nós vamos debater o que aconteceu de loucura lá no Canadá no domingo. Então, foi uma loucura total a corrida. O pessoal lá perdeu até o RG lá. Tão louca que foi a corrida. Então, já começando, já quero destacar o Chase Elliott, que foi o vencedor da corrida. Ele vence pela primeira vez na Truck Series, né, em seis largadas. Agora tem uma vitória, cinco top 5 e seis top 10, mostrando que o menino tem muito talento. E ele, acho que todo mundo já sabe, já, né, ele possa ser um possível substituto do carro 24 do Jeff Gordon. Então, assim, meus destaques são três, bem rapidinho mesmo hoje, porque eles não estão. Eles têm poucas largadas na NASCAR, né? Mas assim, eles fizeram muito. Um deles já é um conhecido, já. Protelou pela segunda semana seguida. Já começando com o meu primeiro, que é o Chad Hackenbrett, né? Ele que teve a corrida em segundo. Ele faz a sua melhor posição na Truck Series em três largadas, né? O Chad, ele fez uma boa corrida a tarde toda, ele andou bem a tarde toda. Não foi pelo segundo resultado dele, que acabou sendo aquele final insano, aquela loucura na última curva lá, que tudo resolveu, todo mundo resolveu acertar as contas naquela última curva ali, né? Mas ele andou bem, ele andou bem, ele andou em quinta a tarde toda, fez uma boa corrida, né? Ele caiu para fora do top 10. Voltou pro top 10 no final da corrida. Foi um bom trabalho desse menino aí. Gostei de ver ele andar, né? No outro piloto que eu quero destacar foi o Ross Stine, né? Que ele voltou a andar bem no Truque 19. Que não sei se vocês lembram que ele fez aquela puta corrida que ele fez em Pocono, né? Algumas semanas atrás na Truque Series. Ele voltou a andar bem de novo. Ele terminou a corrida em sétimo, né? Agora ele tem oito largadas, um top 5, que foi lá em Pocono, e três top 10 agora. E meu outro destaque, que esse vai ser mais rapidinho, foi o Matt Crafton, que ele terminou a corrida em décimo, ele estava em 18º, ele estava perdidão lá em 18º, o Crafton. Se eu não me engano, tem que achar aqui o Crafton, mas ele, se eu não me engano, relargado, ele estava em 18º mesmo. Ele relargou lá em 18º, 19º, uma coisa assim. Aí no final da corrida ele acabou terminando em décimo ainda. Foi uma surpresa para mim, que eu estava acompanhando o leaderboard. Eu vi ele em 10 e falei, puta, ele conseguiu. Agora são 14 corridas e 14 top 10. E o meu destaque rapidinho, né, que ele não venceu a corrida, foi um piloto novo para todo mundo, foi o Max Kane. Max Kent andou demais, com certeza foi, na minha opinião, ele e o Chase Elliott, os maiores pilotos da tarde lá em Bowmanville, no Canadá. Então, como não poderia deixar de ser, um dos meus destaques é o Chase Elliott. Conseguiu uma grande vitória. Agora em seis largadas ele tem uma média de chegada de 4,3. Tem cinco top fives. Impressionante os números dele, cara. É espantoso. Fez uma grande corrida quando teve líder, sempre andou na frente. Ninguém pegava ele. Na última curva lá mostrou a que veio. Muita gente achou que ele foi sujo, mas na minha opinião, mesmo sendo piloto fora da categoria, não esteja disputando o campeonato, eu acho que ele fez o correto ali. Tem que fazer de tudo para vencer. Tem a chance. Melhor do que depois ficar chorando. O meu segundo destaque é o Ty Dillon, que para mim foi o melhor piloto na pista. Fez uma grande corrida, conseguiu conservar combustível, infelizmente não venceu a corrida, mas por motivo de que na hora do donado o Chase Elliott resolveu jogar o Uru com ele. Veremos se nos próximos encontros entre os dois teremos o troco. É, o avô do Chase Elliott, logo após a prova, em entrevista, falou que se o Elliott corresse em Iowa, ele não ia terminar a corrida. Pelo que parece, no entry list, o carro 94 não aparece inscrito. Ou seja, não sei se já estava programado, mas eu acho que não teremos esse troco no domingo à tarde. O outro cara com que eu quero colocar aqui é o Miquel Paludo. Ele conseguiu o seu terceiro top 5 no ano, nono top 10 em 14 largadas, já é o quinto colocado no campeonato. Se a gente for colocar aqui nas últimas 4 corridas, ele tem uma média de chegada de 5.8, ou seja, muito regular, muito forte. Vive um grande momento brasileiro que tem 5 pontos de desvantagem para o terceiro colocado. Tá certo que para o segundo, que é o seu companheiro James Buescher, ele tem 18 de desvantagem. É um pouco mais longe de ele pegar, mas ele tem tudo para terminar entre os 3 do campeonato, sendo muito otimista. O campeonato fica difícil por causa do meu outro destaque, que é o Matt Crafton, que na última parada ele entrou para colocar 4 pneus. Na última relargada não foi bem, saiu fora da pista, mas com toda aquela insanidade do final lá, muita gente brigando lá, muita gente arrumando amigos, né? Ele acabou terminando em décimo lugar. Eu me espantei quando vi no ticker na chegada ele aparecendo o Crafton em décimo. Ou seja, somando a Nationwide Series, ele tem 16 largadas e 16 top 10. Ou seja, números incríveis. O outro destaque que eu quero colocar aqui é o Bubba Wallace. Terminou em quarto lugar. Não parecia ter um grande truck. Provavelmente fazendo a sua primeira largada em circuito misto na truck. Eu acho que fez uma prova na KN East em 2011 ou 2010. Eu não tenho certeza para afirmar, mas ele correu bem, não se envolveu em problemas. E só para finalizar minha parte dos destaques, o comportamento dos pilotos da Truck Series, girando a insanidade das últimas 2, 3 voltas, você não via... Eu imaginava que pelo fato da pouca experiência desses pilotos, teremos muitos erros bizarros, gente saindo, rodando do nada, barbeiragens, né? Mas não. O pessoal correndo limpamente, fazendo tudo certinho. Melhor que muita categoria aí, o nome aí, que só corre em misto. A Truck fez uma grande exibição. E só para não esquecer, a situação foi tão crítica, mas tão crítica, que até o Herman Quiroga, que na minha opinião me parecia ser um cara calmo, tranquilo, estava enlouquecido depois da prova. Ficou meio para segundo plano por causa da treta Pap Skin, namorada do Skin. Mas o Pap estava enlouquecido querendo pegar o James Buescher. E é provavelmente um payback que podemos ver em Iowa à tarde, né? De domingo. Então, Só pegando o gancho aqui, ó. Sim. Desculpa, Pedro. Pode só pegando mandar. O gancho aqui. O Dale Wallace Jr. largou em 2010 em Lime Rock. Tá, ele terminou a corrida em sexto lugar. Essa foi uma participação dele em road course. Léo e Pedro, esquecemos de Brian Silas, né? 11º lugar e um carro que normalmente é de 25º para 30º, uma grande posição para ele. Eu acho que eu não vou destacar, acho que a gente vai discutir bastante essa prova. Mas assim, eu queria destacar o evento, igual como eu fiz com o Eldora. Eu acho que a NASCAR tem acertado demais com a Truck Series, cara. E como que a Truck ficou de fora do misto por tanto tempo, né? Sim, foi fantástico. Tipo assim, correspondeu à expectativa, porque juntou tudo que um misto oferece, igual a gente vê nos mistos da Nationwide, a disputas de posições, em todas as posições, janela de combustível estreita, gente arriscando, e no final aconteceu aquilo lá que aconteceu, que nós vimos que foi... Acho que tivemos uns 6 acidentes isolados que determinaram o resultado final da prova. Assim, eu fiquei encantado, assim, foi até difícil de arrumar. Eu que editei o post dessa prova pro Big World Brasil, eu fiquei uma meia hora parado para saber que jeito que eu ia finalizar, e acho que não teve como... Tudo que eu ia escrever, no caso, não ia conseguir retratar nem 10% do que aconteceu, porque assim, até agora, de lembrar do que aconteceu, eu fico até com entusiasmado, vamos dizer assim, né? Porque cara, foi demais. Foi impressionante. É, falando de pilotos, assim, acho que tinha que ter troféu para todo mundo que largou, cara. Até pro Norm Bennett tinha que dar um troféu, assim. Eu acho que foi bacana demais a prova. De destaque, cara, eu queria colocar, lógico, o Chase Elliott. Eu tava fazendo as contas aqui rápido aqui. E ele, com essa vitória, ele se tornou o piloto mais jovem da história da NASCAR a vencer numa categoria nacional, né? Ele tem 17 anos, são 8 meses e 4 dias. É isso mesmo, 17 anos, 8 meses e 4 dias no dia que ele venceu a prova. Ele faz aniversário dia 28 de novembro. Então, com isso, ele já é o recordista em piloto mais jovem vencer a categoria nacional. Até porque acho que não podiam largar, né, pilotos mais jovens, né? Pra mim, que ele tomou do Ryan Blaney, eu tinha até que fazer as contas. Se vocês pudessem me ajudar aí, eu não acho que o Blaney Foi era isso mais mesmo, velho, Pedro. né? Foi isso mesmo. Ele se tornou mais jovem, né? É isso. Eu queria até confirmar a idade do Blaney aqui, só pra ter certeza mesmo do que eu tô falando. Ô, Pedro, enquanto vocês confirmam essa idade aí do Ben aí. Só uma curiosidade muito assim engraçada, muito relevante aqui. O Chase Elliott, em 6 largadas, ele já somou 244 pontos. Ele está em 21º do campeonato, tá? E ele, com 6 largadas, ele está à frente do Brian Silas, que ainda tem 3 largadas, do Benning, que tem 13 largadas, do Bodine, que tem 8, do Agnew, que tem 10. Então, assim, ele tá fazendo os resultados, o Chase Elliott, que é impressionante o resultado dele. Daqui a pouquinho ele vai chegar já no Tim George Jr., que tem 10 largadas, e no Ross Stine, que tem 8. E se bobear, ele vai pegar o Newbery lá, que corre no Truque 24 também, que o Newbery já é full time já. Então, assim, o resultado do Chase Elliott é impressionante. O cara Não, tá em 21º, com 6 largadas, velho. ele é um absurdo de bom piloto. O Blaney tinha 18 já quando venceu, já tinha completado 18. Então é isso aí mesmo, o Chase Elliott, com 17 anos, 8 meses e 4 dias, se tornou o piloto mais jovem a vencer na história de uma categoria nacional da NASCAR. Falar o quê, né? Que o cara foi fantástico, ele fez tudo que ele podia fazer. Falar não. Liderou a prova, fez a estratégia correta, não precisou arriscar no combustível e chegou na hora de bater, bateu. Podia substituir o Casey Kane já amanhã para mim no carro número 5 e eu ia ficar muito feliz. Eu não tenho certeza, pode falar, mas se não me engano, o Jay Zero fez umas 4 largadas na arca e na pontuação ele é o Hulk do ano até agora. É o estreante do ano, com só 4 largadas. Ou seja, como tá a pontuação para Hulk do ano na Pro aqui? Não tem como ele pegar, né? O Jeb Burton tá bem na frente, né? Porque. Ele disputa, acho que ele não disputa, não disputa. Não sei, eu sei que Eu já ele, te falo. segundo uma informação que eu tinha, Ive, semana passada, ele. Com a pontuação que ele tinha, Não, umas poucas. ele não tá inscrito. Eu não tá inscrito, não. Não tá disputando, não. Ah, E tá. a A pontuação do Hulk pontuação do dele ano ganhar, dona. é diferente. A pontuação do Hulk do ano é diferente. Então, quem tá como Hulk do ano agora seria o Ryan Blaney, 183 pontos. O Jeb Burton tem 168, o Bubba Wallace 161, o Quiroga 144, o Newbery 109 e o Truex 7 pontos. Ryan Truex. Então é isso aí. O Chase Elliott provavelmente vai disputar ano que vem o Hulk of the Year. E nessa prova do Canadá, o melhor Hulk foi o Darrell Wallace Jr., que terminou em quarto. O Chase Elliott levou os prêmios de melhor equipe como motor, né? Que motor da Hendrick, piloto da corrida, o James Bush ficou com a pole e o Darrell Wallace Jr. foi o melhor Hulk. Tem essas premiações, na Sprint Cup tem bastante premiação assim que a gente não menciona, mas é até bastante. Tem sobre melhor câmbio e tal, melhor tudo lá, e é uma série de premiações, né? Que é onde a gente não vê os bônus que os caras ganham. Só pra você ver, o Chase Elliott ganhou 55 mil dólares nessa corrida, e o Hakenbrach, que chegou em segundo, ganhou 41 mil. Daí o Paludo já recebeu 27, e daí só para baixo. Quem o último colocado recebeu 10 mil dólares, 10.835. Mas não foi o maior prêmio, porque não foi o menor. Teve gente que ganhou 10.300 e pouquinho aí. Cara, foi fantástico, cara. A gente podia pegar por partes pra gente ir comentando aí o que, que a gente viu de cada incidente. Porque, vamos dizer assim, na última volta a gente teve Ty Dillon versus Chase Elliott, Max Papes versus o Skin. A gente teve antes o Buescher com o Quiroga. A gente teve o Ron Hornaday com o Quiroga, né? Que foi a última rodada do Quiroga, foi o Ron Hornaday, né? E, cara, eu não sei nem o que falar a verdade, assim, foi demais. Eu acho que, assim, o Ty Dillon tinha tudo para vencer se tivesse feito a janela correta de paradas, né? E o Chase Elliott, a gente tem que lembrar que ele optou por parar nas amarelas, né? Ele foi o único piloto que seguiu a estratégia das bandeiras amarelas. Que a gente tinha uma janela aí de 24 voltas aproximadamente de pit stops. Mas eu tenho uma dúvida ainda. No rádio, na última volta lá, vocês lembram, antes de começar a gravar, eu tava com ele aqui, e a gente tava ouvindo. Tem um rádio que fala do bump. Aquele rádio lá é do Ty Dillon mandando. É o call chief dele mandando o Ty Dillon se posicionar para não levar o bump? Ou é o call chief do Chase Elliott mandando ele dar o bump no Ty Dillon? Para mim que é o crew chief do Ty Dillon pedindo defesa do bump. O Hélio tá... tomar cuidado com o bump. Isso, o Hélio tá com probleminha, o microfone dele tá cortando. Hélio, tô aqui. Beleza. Então, eu acho que, como falei pro Léo ali, na hora, pra mim, que eu entendi que foi o crew chief do Chase, né? Mas, enfim. O ponto que o Léo quer chegar é se a questão da manobra do Chase Elliott, né? Porque era um piloto que não tá disputando o campeonato, contra outro que tá, né? E aí tem aquela, né, da maneira que ele fez, né? Muito agressiva. Na hora, Pedro. O Léo concordou comigo antes do programa, a gente conversando. Todo mundo que estava vendo aquela última volta sabia que o Chase Elliott ia jogar daquele jeito com o Ty Dillon. E entra muito nessa, né? Que tem um código de ética entre os pilotos da NASCAR. Então, para mim, cara, não, aqueles não, quase não, dois, que eles, os dois quase ficaram de fora, na verdade. Então, né? Pode concluir sobre o código de ética. Só terminando meu ponto aqui, é o seguinte. Pro pessoal, assim, meio que começou a acompanhar com a teoria agora, achou meio estranho, mas pode achar legal, não gostado. Existe um código de ética entre os pilotos da NASCAR. A partir do momento que você faz uma coisa muito forte contra alguém, ele pode vir fazer com você. E com certeza, quando o Chase fez, agiu daquela maneira, ele sabe muito bem da consequência que pode ocorrer com ele no futuro, né? Ainda mais pela equipe de Richard Childress ser muito conhecida por ter mecânicos muito fortes, né? Muito grandes, né? Que defendem o seu piloto até o fim. O né? Nelsinho que o diga, né? Caio Busch que o diga e várias outras histórias. Sabe muito bem que é um time muito bom no infield, né? Ali no meio, ali entre os Hellers, né? Ele sabe muito bem do que ele fez. E, tipo, eu aplaudo mesmo. Eu gostei muito do que o Chase fez, porque é um piloto novo chegando, né, marcando seu espaço e mostrando que não é cordeirinho. Foi bonito ou não, aí é outra história. Pra mim, o bonito é ele no Victory Lane comemorando. Exatamente, eu acho que a NASCAR, isso é histórico, a gente já conversou sobre isso aí. Isso é da categoria, o carro tem para-choque, ele é para ser usado. E eu acho que tem que fazer o movimento mesmo, tem que bater e é como aquele negócio, quem tá na frente tem que se segurar, meu amigo. E outro, o Tadinho tava morrendo sem combustível. Cara, a gente tem que citar também uma coisa. Fantástico o trabalho do Ty Dillon, cara. Olha, sinceramente, fazia muito tempo que eu não vi um cara defender posição com aquela garra como ele defendeu. Você via que ele tava sem combustível, que o carro morreu na subida. Ele segurou lado a lado. Quando o combustível voltou a entrar, ele desceu, dividiu a curva, segurou bem duro. E ele ia vencer. Se o Chase Elliott vai manso, o Ty Dillon vencia a corrida. Só que o Ty Dillon podia ter feito o contrário, né? Só que ele não pensou com maldade, na verdade, né? Porque ele podia ter deixado passar para ele depois dar o toque. Né? Mas assim, cara, olha, foi perfeita. A última volta foi perfeita. A disputa dos dois foi impressionante. Tipo assim, como que posso dizer? Ficou, cara, sei lá, foi fantástico. Foi impressionante. Talvez o Ty Dillon merecesse até ficar com a vitória por toda a defesa que ele, por toda a briga e a defesa que ele fez, duas voltas com o carro cortando sem combustível. Mas eu acho que ele entrou muito espalhado naquela curva, cara, e ele deu lado pro Chase Elliott bater. Talvez ele poderia ter se defendido melhor do deveria ficar pro lado de dentro, não ter. Exatamente, ele abriu, né? Ele abriu, ele deu lado. E o Chase Elliott veio igual um louco mesmo. Achei que, na hora que bateu, eu falei, meu Deus do céu, vai sair os dois. Vou ficar os dois de fora. E aí, que não sabia quem que tava em segundo, achava que era o Max Papes que ia pra vencer. Daí só vi o carro passando no fundo, falei, agora fodeu mesmo. Agora ferrou. Na hora que o Paludo cruzou em terceiro, falei, rapaz, de onde saiu o Paludo, meu amigo? E aí, Ron Horner em quinto. E daí o Matt Crafton, que eu acho que tá com pacto com o cão, chegou em décimo de novo. Falei, não. Olha, é impressionante, cara. Foi eu. Eu fico de boca aberta. Eu quero até ver de novo a corrida. Eu vou ter que assistir de novo. Então, Pedro, sobre o Crafton, na última bandeira amarela, ele entrou e colocou 4 pneus. Só em 13º, 14º, morrendo lá atrás. Ele 14º ele estava. O Crafton, ele não, saiu ele estava 18º. Eu lembro que antes da bandeira amarela. 14º era o Miguel Paludo. Sim, mas ele entrou para colocar pneus lá. Ele trocou. Então, 14º foi o Paludo. Não, na hora da relargada, o Paludo já tava em oitavo, não. Oitavo. Ele tava em oitavo. E ele ficou em oitavo até na entrada da última volta. Ele subiu posições por causa daquele rolo Quiroga, Horner e Bush. Isso. Engraçado. E mas daí ele chegou em quinto e daí depois o Papos e o Skin se enroscaram e ele ganhou mais duas posições. Então, o ponto que eu quero pegar é o seguinte, o Crafton, na hora que ele relargou, ele saiu da pista. Eu li aquilo e já era, não chega mais no top 10. Aí depois, quando eu vi o ticker passando Crafton em décimo, eu assustei. Mas falando do Quiroga lá, pelo que eu entendi da situação, foi o seguinte. O Buescher tocou no Horner e o Horner não gostou e achou que foi o Quiroga. Foi lá e tirou o Quiroga. Daí no... não sei... É igual na escola, quando você dá um tapa na cabeça do colega pro colega achar que é o outro cara que bateu, acho que foi mais ou menos por aí, né? E o que eu achei sensacional, acho que o spotter do Quiroga falou que foi o Buescher que provocou o Hornaday. Não sei se teve uma coisa ou outra. E porque o Hornaday tava com a caminhonete preta, eu acho que o spotter deve ter confundido. Isso, sem patrocínio. Aí o Quiroga queria pegar o Buescher, foram os três caras pra segurar o mexicano, ele tava louco com o Buescher. Eu achei muito. Eu gostei do Quiroga, da ação dele ali. Pra mim, que ele é um cara muito calmo, muito tranquilo, mas não, ele encara. E o Buescher se cuide do Iowa domingo. Que o mexicano não é fácil, não. Vocês leram alguma coisa sobre o Max Papos ter deslocado o queixo, alguma coisa desse tipo? Pra mim, foi só rumor. Né? Não chegou de acontecer, não, né? Não, pra mim é rumor só. Foi só rumor pela brincadeira que fizeram aí. Fizeram até. Eu até postei no grupo e na minha página lá, levando o tapão, virou gif esse tapa aí. Uhum. Eu até usei o aí gif até no postei, site. Não sei se vocês viram, vocês viram o card lá do UFC lá? Vi. Que fizeram ou não? Não vi. Eu não vi, depois eu vou olhar. Na página, no grupo tem. Vou olhar depois. Ficou bem engraçado também. Cara, mas assim, já que nós estamos falando desse acidente, pra mim foi culpa total do Skin, cara. Eu não entendi por que bateram. Porque o Max Papos estava por fora. O cara veio igual um louco, assim, bateu e jogou o Papos lá nos pneus, em cima da caminhonete do Ty Dillon, cara. Eu não entendi qual que foi a do Skin. Principalmente depois da namorada dele, né? Ir lá e dar um tapa na cara do Max Papos. O problema foi o seguinte, o Papos, Ele vinha batendo o skin. Batendo, batendo, batendo, empurrando, empurrando. Não, eles vinham se pegando. Aí o skin chegou uma hora que falou assim, não, então tá, então, vamos bater, pá! Bateu. É, mas quem levou a pior foi ele, né? Porque nem pra bater ele acertou, na verdade, né? Porque ele quase foi na grade, né? A caminhonete dele quase chegou de ir na grade. Ele então, bateu? Não, foi o Pablo que bateu no Taitinho. No coitado do Taitinho ainda. Quem bateu, quase. Quem tem o um golpe de misericórdia no Taitinho não foi o Pablo. É o professor dele, né? O Pablo. Mas assim, cara, foi pra fechar com chave de ouro mesmo. Foi muito bizarro. E aí ficou aquela lá. Veio o pessoal da RCR em cima do pessoal da Hendrick. Aí o povo do skin indo pra cima do Papis. E depois aquela bagunça Quiroga correndo atrás do povo do Bush. Eu falei, meu Deus do céu, virou guerra. Pedro, depois você vê de novo o vídeo lá do Quiroga. Cara, tinha uns quatro caras segurando ele, velho. Quatro. Ele é baixinho. Eu postei essa foto hoje também na página. Tem lá na página Dance Race Brasil, tem lá a foto. É, cara, o evento foi fantástico, né? É, só lembrando aqui, o Hall Fellows que organizou, né? Que foi responsável por levar essa etapa para lá pro Canadá. E foi mais do que um sucesso, né? Acho que superou a cobertura da Sprint Cup até, porque... Mas acho que qualquer coquinha que acontecesse na corrida da Cup, não ia conseguir superar o que tinha acontecido lá no Canadá. Eu fiquei muito feliz mesmo. Foram dois eventos diferentes que a Truck realizou e que com certeza foi só sucesso mesmo. Foi bacana demais. É, então, nossa, até abri uma página aqui a respeito do Papos aqui falando, mas acho que não teve mesmo, não machucou não. Só para informar, domingo, né, lá em Bonneville, a Canadá Tars, né, que tá na Canadá Tars, que corre, que é uma categoria do Canadá de estoque, né, o quatro pilotos que correm na Truck Series correu, fizeram um double dutch, que é bem conhecido, né. O Jeb Burton terminou em 12º e o Chad Hackenbrecht terminou em 13º. O James Buescher e o Ty Dillon, eles bateram, tá? Os dois ficaram fora do final da corrida, que eles acabaram batendo. Só para informar o pessoal lá que eles correram também aquela outra categoria de Stock Car. Encerrando o papo aqui só. Peraí, só terminando essa parte da prova do Canadá aí, da Canadá Itália, essa prova deve ir ao ar daqui umas 2-3 semanas pela TSN canadense. Provavelmente eles devem disponibilizar ela inteira, daí a gente mostra pra vocês, pessoal. Essa categoria é muito interessante, velho. É bem nesse estilo de Moe Esporte, que foi essa prova de Moe Esporte, muito contato e não tem santo lá. Então, só finalizando sobre o Papis, é assim, cara, olha, eu gosto muito do Max desde o tempo da kart, cara. E assim, acho que ele já merecia ter vencido uma corrida, mas assim. O que ele faz nos road course, cara, ele tem que ter vaga. Ele tem que ter vaga em toda corrida que a NASCAR fizer de road course. Ele tem que ter um carro, porque ele é show mesmo, né? Ele é um excelente piloto e ele não tem dó mesmo, não, cara. Ele põe pra derreter mesmo. Quem sabe não fosse pela vitória esse trabalho, mas assim, foi muito bacana mesmo, assim. É, e voltando a falar do Tapa, é muito engraçado que ele tá do lado da esposa dele, que acho que todo mundo conhece, que é a filha do Emerson Fittipaldi, é Tati, né? A Tati Fittipaldi. Isso. E a cara que ela faz na hora que a mulher dá o tapa na cara dele, velho, é impagável. Assim, foi. E a cara do Max Papos, assim, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, né, cara? Acabei de levar um tapa de uma mulher. Que coisa de louco. Parecia aquele pastelão italiano. Foi engraçado demais, cara. É engraçado que a prova vai ficar marcada por isso. Mas assim, o evento todo foi fantástico, cara. Eu fiquei encantado mesmo. Eu achei. Léo, não sei quem num desses grupos aí da vida tava falando que isso aí lembrou muito o Chaves com a Dona Florinda e seu Madruga. Foi igualzinho. É verdade mesmo. É, então, vamos falar do campeonato que é liderado pelo rapaz que tem pacto com o Capiroto, o nosso amigo Matt Crafton. O Matt Crafton tem. Ele manteve, eu acho. A liderança ele manteve, sem dúvida. Mas eu falo a distância de pontos. Manteve não os mesmos. Caiu. Caiu? Quantos pontos? Pior. Você consegue me confirmar? Tá para 47 agora. Era 49, foi para 47. Ah, sim. Então descontou dois agora pontos. Vai. Agora vai, hein? Tem muita corrida para tirar ainda. Quer ver? Ah, tô na ladeira. Ele tirou só dois pontos. Porque o Buescher liderou volta, né? É. Liderou volta, tá certo. Porque ele chegou só uma posição na frente. O Buescher chegou em nono. O Buescher, não, vamos falar a verdade também. Esse pessoal tem segundo, terceiro, quarto lugar. Jamie Burton, não vi ele correndo. Olha, eu nunca vi tanta bandeirinha de país diferente igual eu vi nessa corrida. Entre os 15 primeiros, a gente teve cinco nacionalidades. Um brasileiro em terceiro, um italiano em sexto, um canadense em 14º e um mexicano em 15º. Bem bacana mesmo, assim. Não, complicado. Não, mas o Jamie Burton, não sei, sumiu. O Buescher foi campeão, tal, é um piloto que ganha uma mil e meia muito forte, mas também não é confiável. Daí só para quem? O Ty Dillon não teria certo uma corrida, vai e acontece o que rolou com ele na última volta. Aí não dá, aí é complicado. Daí eu acho que assim, de título a gente já pode cravar praticamente o Crafton como campeão, né? Eu acho que estão restando aí quantos eventos? Estão restando 14, são 22 provas, 8 provas, né? 8. 8 para buscar 47 pontos. Não sei, eu acho que o Miguel Palu tem grandes condições de buscar esse segundo lugar no campeonato, mas para título eu acho que não dá para mais ninguém aí não, hein? Eu acho que já era. E o único cara que eu achava que poderia fazer frente a ele é o Johnny Sauer. Mas o Johnny Sauer, quando não bate, quebra, né, agora. Então, mesma coisa o Timothy Peters. Teve problema de novo, Johnny Sauer. O mesmo problema que ele teve no Kansas, que foi substituído a bomba de combustível antes da prova no Kansas, e aí ele foi punido em 25 pontos. E esse, na volta 13, Sauer ficou parado no pit com problema de combustível. E nessa agora, a bomba de combustível deu problema no decorrer da prova. Agora vocês dois aqui comigo. Léo e Pedro, vem toda essa instabilidade aqui. Eu não sou torcedor do caso, vocês sabem bem, mas eu fico olhando essa irregularidade do pessoal aí, fico pensando se o Nelsinho tivesse continuado na Truck. Ah, não, é complicado. Nelsinho ia brigar por título, tranquilo. Não, ia brigar. Eu acho que o Nelsinho, pela subida que ele vinha, ele não ia ter essa... Tudo bem que ano passado ele não foi regular, mas ele tava sinais que ele ia ter uma... Ia vir forte pra bater de igual com o James Buescher. Pra mim que ele não ia ter toda essa irregularidade que o Buescher... Até porque pra mim, o título do Buescher meio que deu uma... Sabe, aquele time que é campeão da Libertadores, entra no Brasileirão meio... Tranquilo, com a vida garantida. Uhum. Então, mal tá em segundo aí. Ano que vem tem carro na Nationwide, provavelmente. Isso, exatamente. Ou, quem sabe num milagre aí, não sei, aparece na Cup, não sei. Ah, mas, ó, olha o tanto que o campeonato tá interessante. Se a gente excluir o Matt Crafton, né? O Buescher, ele leva 18 pontos... Pro quarto colocado, 21 pontos pro Paludo e 23 pontos pro Peters. Então seriam 5 pilotos divididos por 23 pontos. Mas aí a gente tem o Crafton, aí o Crafton tá 47 na frente do James Buescher. Então, restando 8 provas, a gente tem que lembrar que tem Talladega, né? Mas assim, precisa... E são menos trucks, né, que largam, então são descontados menos pontos. Mas o Crafton precisava de ter tido esse azar que ele ia ter no Canadá e não teve. E precisava de ter mais um azar em Talladega. E do jeito que as coisas estão andando, eu não sei. Seria Bristol e Mosport, onde ele teve azar e terminou em 10º. Nas duas etapas, né? Em Bristol ele ficou sem combustível e em Mosport ele ia se enroscando para lá, para o meio sem do pelotão. E uma volta atrás, faltando 10 voltas para terminar a corrida em Bristol. É complicado. Não, o cara tá com pinta de campeão mesmo. Só uma fatalidade muito grande para... O Hélio Crafton Neves, né? Que os dois estão... com sorte demais, né? Não. Nossa, o Hélio domingo tava que tava, hein? Não, nem vamos comentar sobre a Indy, porque... Mas Eu tenho uma teoria na Indy que a gente não pode falar que vai ser campeão brasileiro. A gente tem que achar que vai ganhar um outro cara, que daí dá certo. Né? Então, eu acho que o Ellen não vai ganhar esse ano o campeonato. É, vamos lá, então. Vou passar aqui rapidão. Crafton, 14 top teams em 14 largadas. É, ao contrário do que eu tinha falado da Nationwide, o Crafton é cara do top team. Mas daí, como a Truck é essa loucura, ele tem 14, quem tem mais tem 9 depois dele, que é o Miguel Paludo e o Timothy Peters. Então a regularidade dele aí não precisa falar mais nada, e ele já venceu uma corrida. E a gente tem no top team hoje do campeonato, com exceção Darrell Wallace Jr., Ben Duggogo e Miguel Paludo, são os pilotos que não venceu. Miguel tinha grande chance de vencer, mas alguma coisa na Truck da Turner não era tão forte no trem de corrida, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que nem na janela de estratégia correta o Miguel teria chance de lutar contra as trucks da Richard Childress, no caso, a truck da Richard Childress e a truck da Hendrick. Mas mesmo assim terminou em terceiro e o Hakenbrack colocou a bendita truck 51 lá na frente também. Então, o Matt Crafton leva 47 pontos para James Buescher, leva 63 para o Ty Dillon, 65 para o Jeb Burton, 68 para o Miguel Paludo, 70 para o Peters, 82 para o Ryan Blaney, 88 para o Gogan, 106 para o Bubba Wallace Jr., que com o quarto lugar botou a truck da KBM de volta no top team, e leva 107 para o Johnny Sauter, que é o décimo. Aí em 11º a gente tem Hornaday, 12º Coulter. Botasse o Hornaday nessa truck número 18, vocês iam ver o que ia acontecer, meus amigos. E aí Dakota Armstrong, Quiroga, Towney, Gresham, Ryan Sieg, e aí por aí vai. É, o Jay Coulter tá me decepcionando, hein, cara. Volta batendo essa tecla aí. Ele bateu, inclusive, lá. Eu batendo na tecla e ele bateu lá no Canadá também. Não foi. Patrocinado pela Monster ainda, né? Você vê, cara. Eu acho que... Não sei. Acho que ele não era tudo isso que a gente tava achando também, não. Né? E se for comparar com... Pegou a Truck 51, o Hakenbrack, e botou ela em segundo, né? Acho que podia Pedro, ser melhor. o que complica muito para alguns pilotos assim é que como essa geração que está vindo é não só esse pessoal que é Chase Elliott, o próprio Larson, outros aí, até o Bubba, né, que querendo ou não ainda tem um potencial muito grande. Você olhar na KN East e outras séries aí de alguns pilotos como o próprio filho do Matt Kenseth, Ross Kenseth correndo, sabe? Tá brotando. É o que eu conversava com o Léo no programa que a gente fez, que você infelizmente não pôde estar. É que eu acho que o trabalho de base que a NASCAR vem fazendo com as suas séries da KN East, KN West e as Wheeling lá, é muito bom. O que você vê de piloto bom, mas bom mesmo, de que corre numa série dessa, senta num truck e anda no top 10, eu fico imaginando pessoas como o Joe Coulter, que já está no terceiro ano na Truck Series e até ele ter uma abertura para correr. Já correu no carro 54, que é o carro dominante da Joe Gibbs na Nationwide, tem um caminho, mas ele pode ser atropelado por essa molecada, que é muito talentosa. Tem guri de 15 anos, aqui, o próprio Cole Custer, que ele, como todos sabem, o Kurt Busch vai correr o carro zero da Haas Automotion. Ele corre com esse patrocínio, com o mesmo número. Provavelmente vai ser o mesmo modelo de carro, o mesmo esquema de pintura. O Uri tem 15 anos e já anda no nível na KN East, que a gente fala no Chase Elliott. Chase Elliott é um piloto que na KN East, não é que ele anda que ele ganha a corrida. Ele sofre para andar, fazer um top 5 lá. Vocês dois que acompanham a categoria sabem. É complicado. É até um dos riscos do Nelson para mim na NASCAR, que é o seguinte: ele ficar para trás nesse tanto de jovem que tá parecendo de forte. Ó, só vou puxar só a East, não vou nem falar da West. Na West de destaque a gente tem o Cameron Haley, né, que tá vindo forte esse ano. Mas a gente tem vindo na East Series, caras fortes que vem andando forte, molecada que vem andando forte. A gente tem o Kwasniewski, que talvez seja dessa geração mais talentoso, junto com o Elliott e o Larson, né, o nome de Vodka, que é lá de Las Vegas também, assim como os irmãos Busch. Próximo polonês. É, a gente tem o Colley Custer, a gente tem o Brett Moffitt, que apesar de não ter vencido esse ano, venceu corridas ano passado e é vice-líder no campeonato. A gente tem o Daniel Suárez, que era o mexicano que correu pela X-Team, quando a equipe estava alinhando carros ainda, no ano passado, até que o Nelsinho venceu uma prova para essa equipe. O Daniel Suárez, ele assumiu o carro que é do Larson, e ele tá. E nas últimas cinco provas ele conseguiu quatro top fives, sendo que ele venceu uma prova, que foi Columbus. E ele tá em franca evolução, cara. E ele vai ter. Ele tem injeção de dinheiro, ele tem até o Max. E eu não duvido a gente ver ele numa Truck ano que vem. Já começando a transição para Truck Series. E a Turner não vai ter como segurar, eu acho que vai ter que colocar o Dillon numa Truck também. Vamos falar Dillon, que é mais fácil do que falar que o Wasniewski, né? Então o Dillon vai ter que ter o Truck também, porque ninguém vai segurar. Tem o Ben Kennedy vindo também, que é da família France. É assim, Cameron Haley, eu falei da Wyst, né? Michael Self, O que é Michael da. Self, da Wyst também. Tem um menino, eu acho que é o Lupton, tem 16, Isso, 17 anos. isso, isso, isso. Venceu corrida também. Venceu a primeira prova dele lá Não, na e EUIST. só pra gente falando da Arca, não falamos da Arca, mas o Léo acompanha, tem um piloto que é muito bom, que eu gosto muito dele, o Mason Mingus. Acho que é Mason Mingus, corre no carro 32 lá. É o segundo Ele tá colocado no disputando o campeonato. título com o Franquinho, meu Então, amigo. piloto Isso. muito bom, e ele já tem uns 20, 21 anos, mas. E outro fato que aconteceu semana passada, retrasado, agora eu não lembro direito, o Kyle Benjamin, o menino que direto fala no Twitter aí, é também da mesma escola que veio o Ross Kennedy, que veio o Chase Elliott, daquela categoria Arca Midwest. O guri, eu acho que mal tem 15 anos completado, já ganhou uma corrida da Arca. Você imagina, ou seja. Tá havendo um trabalho muito forte na renovação. E é o que eu tô falando. Eu tenho alguns pilotos, vejo o Justin Allgaier subindo, eu até me sinto aliviado porque esses caras vão ficar para trás. Se ficar muito tempo na Nationwide ou na Tem Truck, o vai. Greg Gaudin, não sei se vocês falaram dele. Esse mesmo, outro. Você E aqui lembra se aquele mostram. menino? Então, o Léo O Greg Pedro. Gaudin já tem legado já prevista para ele já. Então, a Kenzie Ruston, que é uma menina que eu até num outro post que eu fiz, eu citei ela, ela na primeira corrida dela na Arca, ela tem 19, 20, 19, 18, 19 anos, e em 2011 em Toledo, ela liderou a corrida, num grid que tinha Matt Crafton, que tinha Ty Dillon, que tinha o Frank Kimmel, E ou seja, ela vem andando bem na East. Eu tenho acompanhado. Eu não sei como que ela veio, foi na última etapa, mas até a última etapa da Kanye Wish, ela era líder do campeonato no Rookie do ano. Não, ela vem andando E bem. Ela vem andando então, bem. para mim, eu acho que a Kenzie é a piloto que, quem sabe subindo no ano que vem na Kanye Wish, ou Wash, ou até na Truck, daqui uns 3 ou 4 anos. Para mim, eu acho que a menina da Turner até, Isso. do plano de desenvolvimento da Turner. Na minha opinião, eu acho que pode ser a primeira mulher a ser campeã de uma série sancionada pela NASCAR, Eu menina acho da. que se o Dillon subir, provavelmente ela deve ficar com o carro que a Turner vai colocar para disputar título, vamos dizer assim, né? Então, assim, acho que ela tem grandes chances de sim, ganhar um título, sim, E na ela East. anda no nível. E ela anda no nível do Brad Moffitt, de todos os veteranos que correm ali Não, do top. e ela dá duro, ela bate nos caras se precisar. Ela é ponta firme. Da Arca aqui, só puxei rapidão pra gente dar uma olhada. A gente tem o Eric Jones, a gente tem o Brennan Poole e o Mason Mingus. O Mason Mingus ainda não venceu esse ano. E tem o Chris Buescher, né, que já subiu, né, que já tá fazendo algumas corridas de Nationwide, né, que são os caras que. E o Chris Buescher foi campeão ano passado da Arca. É O assim. Eric Jones é um cara que eu aposto nele, viu? O Eric Jones é um cara que, para mim, se ele continuar essa sequência dele de boas corridas, continuar andando bem como ele vem andando, ele fazer um campeonato regular da Arca, ele fazer um full time, né? Ele deve alçar bons voos. E assim, eu coloco o Eric Jones, se ele continuar andando como ele tá, e não pulando etapa, eu creio eu que em 2016, mais ou menos, ele já deve estar num truque bem forte já para disputar título na Truck Series. O Kyle Benjamin tem 15 anos mesmo, ele. É isso aí, cara. Tem 15 anos completinho agora. Ele deve ser da mesma idade do Greg Oden. Ele Esse menino. vai fazer 16 agora em novembro. Então, o Brandon Paul, o Léo, veio da Uara lá, que é aquela série lá que esse Brandon Jones que corre na... Eu acho que ele tem uma prova nos... Não, ele vai correr na Truck segunda vez agora. Ele é dessa Uara, só que o Brandon, ele não fez muita coisa na KN Wish que eu vi, assim. É piloto da Turner. É, isso mesmo, Pedro. É. Mas o Paul, ele é um bom piloto, Paul. Eu gosto de ver ele andar. Ele é um bom piloto. Só que eu acredito mais no Eric Jones. O Eric Jones é mais forte que ele. Acredito que o Eric Jones deva dar mais resultado que ele. Só que só para lembrar, né? O Brennan Paul, ele já tem 5 vitórias já na arca já. Ele venceu o ano passado 2, esse ano já venceu 2. E o ano passado ele venceu, em 2011 ele venceu uma. Esse ano, se eu não me engano, foi uma no Kentucky. Aquela corrida em Michigan. Foi Michigan, é. Michigan. Ele teve aquela grande disputa com o Justin Michigan Boston. Michigan e venceu lá na terra, em Springfield. Então, cara, desses novos talentos aí, eu acho que ninguém vai superar o Dylan. O Kwasny Welsker, o nome de vodka. Eu acho que ele é o cara que vai pintar forte aí. Eu acho que ele tem a mesma capacidade de adaptação que o Kyle Larson tem para andar em. Apesar do Kyle Larson mostrar isso muito mais, né? Ele é fora de série mesmo. O Kyle Larson. O Tyler é muito forte, né? Ele é muito bom, então, aquele menino. Eu gosto dele andar. O diferencial do Kyle Larson para mim é que ele foi um. Digamos que ele é um fenômeno. Que o cara tem um ano e meio de Stock Car. Ele fez a primeira corrida dele em fevereiro de late model lá, antes só andando na terra, só andando de sprint car. Eu acho que é um caso raro de adaptação, que o cara chega do nada já. E o Kyle Larson, eu admiro muito ele, porque ele venceu esses Chase Elliott que você tá vendo aí, fazendo o que fez com o Ty Dillon, que é o que é, já é, né? Venceu Pedro. O Chase Elliott, venceu o próprio Bubba Wallace, que mesmo não tendo cumprido as expectativas que todo mundo tinha nele, ele é um piloto muito forte, com apoio da Joe Gibbs. Ele venceu todos esses caras. E em menos de 6 meses correndo Stock Car. Ô Pedro, só pra lembrar aqui, né? Só pra reforçar aqui, eu não sei se vocês falaram aí. O Dylan Kowalski, o nome dele é bem complicado mesmo. Kowalski. Não sei falar o nome dele, não. Kowalski, Welski, é um trenzinho que fala. É, Kowalski. Kowalski é o que fala. O nome dele é complicado. Assim. Eu vou ouvir o nome dele umas 50 vezes até eu aprender a falar. Mas o Dylan, mais fácil. Só para lembrar, eu não sei se vocês comentaram agora, até já postei já tanto no grupo como na página. Ele venceu no final de semana, tá? Em Greenville. Vocês falaram ou não? Ele venceu segunda-feira, na verdade. Venceu ontem à tarde. Ele venceu a corrida, né? Ele chega à sua 5ª vitória no ano agora. Né? Agora ele soma 5 vitórias já no ano. E o mais interessante, né? Ele venceu a corrida de abertura lá em Bristol, na primeira corrida. Ele venceu em Iowa, quando é a corrida combinada. Né? A West e a West juntas. Ele venceu a corrida combinada, ele venceu o Hamilton e ele venceu em Virgínia. Virgínia é um road course, tá? Não sei se o pessoal sabe, mas em Virgínia é um road course. Ele venceu no road course, largou pole e venceu. E venceu em Greenville. Em Greenville ele venceu também. Em Greenville ele também fez pole e vitória, né? Então assim, é um puta no resultado, é um cara, é um moleque aí que vai, com certeza ele vai sim aparecer. E ele é um pouco diferente de todos os outros, né? Ele é como você falou, Pedro, ele é tipo o Kyle Larson. Ele tem uma facilidade muito fácil para sentar, se adaptar na pista, montar no carro e andar. Ele consegue ter essa facilidade muito boa. E eu não sei se vocês já viram já o menino lá. O menino lá, ele é levinho, ele vai andar muito, esse menino aí. Menino... Então, um bom futuro esse menino aí. E ele tem um bom patrocinador, a Rockstar Energy. É, né? O patrocinador, é dele, patrocinador dele é muito agora, forte. Eu só queria puxar que também tivemos a vitória de uma grande promessa. A segunda vitória dele no ano na Arca. Fez uma pole na Truck até o... Esse garoto vai fazer muito, né, Pedro? O Ken Schrader, né, venceu na Arca. É, esse jovem. Outra jovem promessa. Jovem de 52 anos, né? Venceu a corrida, lá em... E ele... Em Duquesne. E ele já, tá, ele já tá fazendo a transição para Truck Series, porque você lembra que ele foi pole e venceu uma das hit races em Eudora também. É, o Coen Schrader é um, moleque de 52 anos. Ô, na moral, molecão, Léo. Fez pole e venceu. Isso. Eu acho que ia ser uma boa pro Coen Schrader, até o carro que o Ross Kennedy utilizou na corrida que ele fez. No último fim de semana que ele foi pole, terminou em quinto porque ficou sem pneus. Sexto, quer dizer. Mas ia ser interessante ele fazer a temporada. Não, não deve ser do interesse dele, mas ele correr em tempo integral na Arca. Ia ser bem interessante ver se ele faria a frente ao Frank Kimmel, cara. Ia ser uma grande chamada para a categoria. Aliás, o Schrader, ele é o Tyler Reddick. Agora eu vou fundo. Que ganhou aquela corrida em Rockingham, que o Larson foi campeão na KN Wish do ano passado. Na última volta lá, o Red Moffitt errou a linha e o... Não sei a opinião de vocês naquele lance lá, mas... É, pra mim, foi o Moffitt que errou, que ele subiu, o Reed que não tirou o carro, o Moffitt foi no muro e o Larson campeão. Mas o Reed que corre na areia, né? Naquela série que o cara que correu pro Kyle Busch lá em Eldora, lá, é campeão lá. Então, o Tyler Reddick é piloto de desenvolvimento dele. Ele fez até a primeira corrida de Rockingham da Truck Series do ano lá, só que bateu na primeira volta e não saiu nada. Mas é outro nome muito forte. Venceu na Kenny Rich de sua primeira largada. O Léo conhece bem esse piloto. Verdade, o Ed. Eu acho que o Reddick é promessa ainda. Mas é. Precisa amadurecer, né? Mas essa pra mim é novidade, que o Schrader mantinha ele como piloto de desenvolvimento. É, ele mantém sim. Mas é uma boa. Moçada, vamos voltar na prova da Truck Series. Mas vamos voltar pra gente encerrar, né? Eu queria saber se tem mais alguma coisa aí sobre a prova da Truck no Canadá, se a gente ficou devendo alguma coisa pra gente passar pra Sprint Cup. Não, foi aquilo que quando foi aberto o bloco, né? Uma loucura. Foi uma loucura mesmo, uma corrida louca, foi uma corrida louca, uma loucura. Foi uma corrida que foi boa, boa demais, uma corrida que não, assim, não foi uma corrida parada, uma corrida que já estava certo já. Teve uma hora que teve uma estratégia bem interessante, que foi o Chase Elliott e o Mike Skin. Eles estavam com parecia uma estratégia meio atrasada. Eles estavam babando para cima de todo mundo. Foi super interessante. Foi até, se eu não me engano, os dois juntos ultrapassaram o James Bush numa ultrapassagem só. O Elliot colocou por dentro na curva. O Skin já picou atrás, já encostou no Elliot. Os dois ultrapassaram o James Bush. Os dois foram subindo, escalando o pelotão. Foi assim, foi uma corrida espetacular mesmo. A pista em si ajuda muito, é uma pista muito rápida, né? É uma pista, essa pista do Canadá é bem parecida com o que eu já tinha comentado, eu toquei no assunto, né? Que é Lime Rock, é uma pista rápida, uma pista em descida, começa em descida, termina subindo, né? O final dela vem num retão, depois um S para terminar e na chegada. É uma pista muito boa, uma pista muito, muito gostosa de se ver as corridas lá. Eu gostei muito, como você falou, Pedro, a NASCAR mais uma vez acertou no evento. Foi sem sombra de dúvidas um evento bem acertado da NASCAR, né? Eles acertaram a mão no evento e os pilotos acabou de fazer o espetáculo ficar completo. Porque foi uma corrida muito boa, boa demais. Tanto é que no mesmo momento, né, no certo momento da corrida, estava acontecendo a IndyCar, onde a IndyCar os pilotos só batia, não conseguia fazer uma curva, várias vezes teve engarrafamento na Shinkane lá, e já é diferente na horrível, Truque, né? É, e diferente na Truck Series, que o pessoal tava mandando ver mesmo. Foi uma corrida de certa maneira limpa, né? Apesar dos incidentes, foi uma corrida limpa, né? Uma corrida limpa, o pessoal tava andando, toque vai acontecer, em road course isso vai acontecer mesmo, né? É normal. Eu, de certa forma, eu condeno o Papes, porque toda corrida que tem, ele quer bater em alguém. O negócio do Papes, toda corrida que tem, ele quer bater em alguém. E no road course, ele abusa ainda mais, que ele quer bater em alguém, ele quer pegar alguém, né? Mas isso daí já é outra história, e a ultrapassagem do... E o payback, perdão. E a manobra do Chase Elliott pra cima do Tadino, que foi fantástico. Que é o que o pessoal falou. Ah, meu CGL foi feio e tal, não devia ter feito isso e tal, né? Mas sim, se fosse o Daniel Hart, o Senior, o pessoal estaria repetindo esse vídeo aí milhões de vezes lá nos Estados Unidos, na ESPN, na Fox, em todos os canais, sites, ia estar repetindo milhões de vezes que foi uma ultrapassagem do gênio. Mas o CGL fez isso também. E com certeza, com todos os méritos, acabou vencendo a corrida. E na NASCAR, quem não chora, não mama. É, aos amigos aí que gostam muito da categoria, e tem uma pessoa ou outra que você conhece, assim, que critica a NASCAR, que fala que só corre oval e tal. Beleza, não gosta de oval, ok. Então grave essa corrida e mostre para essa pessoa, porque a Truck Series, para mim, mostrou que não deve nada muita categoria com nome muito badalada aí, que só corre em circuito misto. Foi uma corrida muito boa, e digamos que a gente pegar outras categorias aí, que eu não vou citar o nome aqui, que só corre em misto, que é isso, que é aquilo, não deveu em nada, e até essas categorias ficaram devendo a Truck, porque foi uma corrida muito boa. E até o estilo da NASCAR de Tóquio, por ser uma pista que não é fácil ultrapassar, ajuda, melhora. A própria Mid Ohio na Nationwide foi um exemplo, né? Que corridão que foi aquele lá. Em outras categorias você vai ver correr lá, pelo fato de não poder tocar, não poder ser tão agressivo, fica aquela coisa chata, fila indiana. Na NASCAR não, na NASCAR deu broque, amigo, vai pro barreira de pneus. Não é fácil, não. Então, como o Léo falou, se fosse o Dale Earnhardt Sr., é o gênio, é isso, é aquilo. O Chase Elliott, pra mim, eu acho que já passou essa impressão de quem ele é, do que ele vai ser. E já tá criando um certo respeito. Agora vamos ver se ele vai aguentar as consequências, porque mexer com a gangue do Childress não é fácil, não. Mas por trás ele tem o Sr. H, né, o Mr. Hendrick, né? Pra isso ele vai ter os culhões necessários, né? Eu acho que a palavra é essa aí, né? Respeito, né? Um piloto igual ele agora, um cara vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? E o Ty Dillon não vai pensar duas vezes antes de bater nele na próxima corrida, né? Mas assim, é fantástico. O evento foi fantástico mesmo. Acho que a Truck Series, como a gente já tinha dito em programas anteriores, né? Com certeza, em termos de emoção, é a melhor categoria. E a prova de Eldora e essa prova agora no Canadá, no misto, só agregou para a categoria, né? Sim, fantástico, excelente. O evento foi excelente mesmo, foi um sucesso total. E a gente não espera mais mistos, mas eu espero que o evento se repita ano que vem, e que se possível, com o mesmo nível de emoção, quem sabe até um pouco mais, né? Só para terminar minha parte da Truck, só que falando dos mistos, para mim eu acho assim, os mistos da NASCAR tem toda essa pila, essa coisa legal, porque, tipo, são poucos. Se começar a ter 7 circuitos mistos, aí, por exemplo, a questão da estratégia vai começar a ser alguma coisa mais usual, todo mundo já vai saber como que é. Essa coisa, mais ou menos, da pistolagem, dos caras de entrar gente que não tem nada a perder, que manja no negócio mesmo, quanto alguns pilotos regulares que não tem tanta experiência, isso aí deixa a coisa excitante desse jeito. E eu acho que esse é o caminho. Pode colocar mais um misto na Cup, até na Nationwide tá bom. Pode até colocar mais um misto na própria Truck Series. Por que não, né? Mas se você colocar muito, vai acabar não banalizando, mas vai deixar as coisas mais usuais, né? Mais normais. Ah, né? Concordo, concordo e assino embaixo. Acho que tá, é isso aí mesmo. Acho que é isso aí mesmo. Não tem pra que expandir muito. Não é nem a origem da categoria, não é em circuitos mistos, então não tem pra que. E outra coisa, Pedro, só pra terminar sobre os mistos, sem alongar muito, né? Mas já alongando. É, tem um estudo que eu andei tendo acesso no último mês. É, depois eu vou ver se eu consigo ele para mostrar para o pessoal. A audiência nos circuitos mistos não é muito positiva, sabe? É um dos motivos para... Tudo bem que o fã do automobilismo se gosta de corrida em road course, mas eu acho que um dos motivos da NASCAR não ter tantos road courses é no que você falou. Não é o motivo, não é a razão da categoria. É uma coisa Não, diferente, assim. e resumindo isso, o misto tem que ser uma ocasião especial para NASCAR. Eu acho que, quem sabe, um misto no Chase para equilibrar o campeonato. E no mais é isso. Acho que. Não concordo. E um na Nation. Os da Nationwide para mim já tá bom. Como a Truck Series só tem 22 corridas, um misto só tá bom, que seja esse evento no Canadá. Como eu disse, Eudora tem que ser uma corrida só na Terra. E lá em Eudora, belezinha, bonitinho, só na Truck Series, como evento especial, todo ano vai ser esperado, todo mundo vai querer assistir, da mesma forma esse evento da Truck no Canadá. E do misto no Chase depois a gente discute, não vamos alongar, já vou encerrar o bloco, já está com mais de 1 hora, e a gente tem mais a Sprint Cup para tratar ainda daqui a pouco. Beleza? Então é isso aí, moçada, a gente volta já já com o bloco da Sprint Cup. Sweet home Alabama, all summer long.